quando se vive pensando em tudo que dá prazer. Quando se vive pensando em tudo que dá prazer, leva-se a vida sonhando, sem saber o que é viver. Leva-se a vida sonhando, sem saber o que é viver. Quando uma guitarra geme pelas mãos de um guitarrista, quando uma guitarra geme pelas mãos de um guitarrista, faz-me lembrar o passado, minha vida de fadista. Faz-me lembrar o passado, minha vida de fadista. Era na Lisboa antiga, quinta-feira da Ascensão. Era na Lisboa antiga, quinta-feira da Ascensão, dia da consagração, porque era o dia da espiga. Dia da consagração, porque era o dia da espiga. Com fernês e sem fadiga, assim que raiava a aurora, toda a gente campos fora procurava a sombra amena. Ai, que saudades, que pena, dos belos tempos de outrora. Ai, que saudades, que pena, dos belos tempos de outrora.